Vai que essa noite seja nossa. Gosto quando cê fica toda louca na cama sem roupa. No quarto do motel mais foda. Me diga como esquecer essa vida, porque não só te quero como amiga. Não importa se por nada ou por cima, ciúme quando a outra se aproxima. E só você sabe muito bem como satisfazer, a ponto de não precisar de outra mulher. Porque cê quer um jogo, me tem muito louco, e por ficar louco vou me prender. Nem que seja apenas para ver como esse bumbum faz eu me prender. Faz eu me perder, só pra saber quem é você. Apenas me espere na cama. Espere nada. Vai que eu volto na madrugada. Espere nada. Não deixa apagar essa chama. Espere nada. Vai que essa noite seja nossa. Gosto quando cê fica toda louca na cama sem roupa. No quarto do motel mais foda. Me diga como esquecer essa vida, porque não só te quero como amiga. Não importa se de lado ou por cima, ciúmes quando a outra se aproxima. E só você sabe muito bem como satisfazer, ao ponto de não precisar de outra mulher. Porque esse teu jogo me tem muito louco, e eu muito louco, eu vou me prender. Nem que seja apenas para ver como esse bumbum faz eu me perder. Faz eu me prender, só pra saber quem é você. Apenas me espere na cama. Espere nada. Vai que eu volto na madrugada. Com tudo obsceno, truque velho. No contraceno, sério. É muito ripa, tão pouco império. Me destaquei pelo sense quando eu quero. Baby, eu te quero. Fiz a minha lei quando eu digo que eu vim do zero. É porque é do zero, baby. Eu mudei o seu, vivi uma série. Eu fui solitário, sabe o que é melhor que um bi. Um casal bilionário, parafraseio Jay-Z. Essa track é um relicário. Aluguei um tempo pra nós. Olha que eu fui proprietário. Para cara em cara, parada. Bora em Jerico, aquara nada. Não sei quanto errar em cada mente fechada se abrir. Essa vida errada é novela, é briga. Cê sabe, no fim também não vai pegar nada. Pensa assim. Se for pra ser melhor, que seja agora. Em segredo é quente. Atrás das lentes, aqui pra frente. A parte ruim do desapego. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Só não pode se apaixonar. Problema é quando eu viajar. Não espere nada, apenas me espere na cama. Não espere nada, vai que eu volto na madrugada. Não espere nada, não deixa apagar essa chama. Não espere nada, vai que eu volto na madrugada.